eu sou o Carlos, também conhecido como Homem dos Dados, e a Charlize Theron vai fazer um monte de filme legal esse ano. Eu sou o Sérgio, e não gostei que Frozen ganhou de meu malvado favorito no Globo de Ouro. Esse é o segundo podcast da Liga da Poltrona. Hoje nós vamos mergulhar na magia da Disney e das suas princesas. Isso mesmo, princesas, porque nesse filme nós temos duas de uma vez só. Vamos falar da melhor animação de 2013, sem dúvidas, inclusive aqui no grupo. Questionável. Questionável, é. Estamos falando de Frozen, uma aventura congelante. Vamos lá. Vamos primeiro falar do que se trata. Já que Frozen é, na verdade, uma adaptação livre do clássico A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen. So, Carlos, o que você tem para dizer pra gente desse conto? Nossa, que a Disney, tipo, se inspirou muito, mas muito, mas muito livremente mesmo. É o conto mais longo do Andersen. Tem 7 partes, na verdade. Ele demorou uma semana para escrever, foi o que ele fez, é o que ele escreveu mais rápido e ao mesmo tempo é o mais longo. Ele pegou a história inteira da Rainha da Neve e dividiu em 7 partes diferentes. Lembra muito Crônicas de Nárnia em relação a isso. Inclusive, Crônicas de Nárnia, obviamente, surrupiou a ideia da Rainha da Neve pra vilana, né? Será que o Celius realmente copiou sem menor pudor? Sem dúvida nenhuma. Agora, a quantidade de pudor que ele teve ou não, eu já não sei. Mas a história é a mesma. A história da Rainha da Neve, do Andersen, na verdade é uma lenda urbana. Como a loira do banheiro, sabe? É tipo história pra assustar criança. Não sai pra neve, porque senão a Rainha da Neve vai te pegar. Okay. Mais então, ou menos. A Rainha da Neve, ela é efetivamente uma vilã. Ela é uma vilã. E aí a história, ela aparece na história do nada, entendeu? A história da Rainha da Neve não é dela, na verdade. É a história sobre um duende que criou um espelho do mal que se quebrou em 1000 pedaços em torno da Terra. E aí ela entra na história de gaiato, sabe? Ela é literalmente a loira do banheiro na história. É uma coisa interessante, já vou adiantar uma coisa, porque na verdade a gente não sabe, no Frozen, né, no desenho da Disney, a gente não fica sabendo exatamente como que a princesa herda, né, entre aspas, aí, esse poder de criar o gelo do nada, né? Isso não é explicado no desenho. Mas eu já te faço uma primeira pergunta. Isso é importante? Não. Tanto no conto. Eu acho que é. Tanto no conto quanto em Frozen não é importante. Ah, eu acho que é assim. Simplesmente ela foi amaldiçoada. É isso? Não, ela é uma bruxa. Você que tá chamando de maldição também, Sérgio. Tem muita gente que viria isso como poder só. E o Carlos que tá chamando ela de como bruxa. Mas bruxa nem sempre é do mal. Isso não tem nada a ver. Pode ser. Não sei, eu acho que eu não senti essa falta, não. Pra mim, se você partir da premissa que você tá vendo um conto de fadas, vamos colocar assim, você não tem essa necessidade de explicar tantos poderes. Outros te interessava saber por que as fadas eram fadas. Por que existe a fada madrinha? Não, tudo bem, mas é que é estranho simplesmente ser jogado assim, essa informação. Ah, ela nasceu assim. Uma coisa que é diferente no Enrolados, por exemplo, que é explicado logo no início do desenho o porquê que ela tem o poder dos cabelos. Ah, sim, mas é porque aí o conto original, sendo mais fiel ao conto, ele explica também, né? Chuva da montanha e frio intenso combinado trazem essa força gélida de um coração acelerado. Golpei o coração por amor, congelado por temor, velho e ameaçador. Quebre o gelo então, do gelo do coração. Mas acho melhor a gente contar qual é a sinopse da história, porque tem gente que não assistiu, não sabe, não tem a menor ideia do que a gente tá falando. Exatamente. Vamos lá. Bom, então a gente tem, na verdade, uma princesa chamada Elsa. Essa princesa, como a gente já falou agora, ela possui poderes, sobre especificamente o gelo, de criar gelo, neve, enfim, coisas do tipo. E brincando com a irmã dela, a outra princesa Anna, ela acaba acidentalmente ferindo essa irmã. E por conta desse acontecimento, ela acaba ficando reclusa durante um longo tempo, chega o momento em que ela vai assumir, vai ser a nova soberana do reino de Arendelle, o nome? Arendelle, um negócio assim. Arendelle, é. Isso. Nesse momento dela assumir o trono, ela acaba congelando o reino por acidente. A Anna se vê obrigada a... Aliás, ela congela, foge e a Anna se vê obrigada a ir atrás dela. É porque, na verdade, ela transforma, né? O verão que tá indo. Na verdade, o reino está passando pelo período do verão e, de repente, se vê num inverno terrível. Né? É meio complicado você ficar fazendo essa sinopse, porque a gente toma muito cuidado para não querer contar muita coisa da história. Exatamente. Mas acho que é basicamente isso, né, cara? Mas a protagonista é a Anna, né? Que é a irmã caçula, que tem que salvar o reino, e a irmã do próprio... Mas você acha que ela é a protagonista ou você tem as protagonistas? Elas acabam dividindo, na verdade, esse papel, né? Eu concordo com o Carlos que a Anna é a... Eu acho que a Anna é mais protagonista do que a Elsa, sem dúvida. Ok. Sérgio, diz uma coisa. Você gostou muito da animação Up, certo? Sim. Up, Altas Aventuras. Você consegue enxergar um paralelo entre o prólogo de Up e o prólogo que a gente tem em Frozen? Uau! Não digo diretamente. Não. Deixa eu explicar melhor. Eu não digo diretamente, mas foi uma coisa que eu senti. Ele é um prólogo... O prólogo de Frozen é interessante, porque ele se destaca pela economia que ele tem, o tempo que ele leva, que é semelhante ao que acontece com o Up, para colocar a gente na história. Ele consegue apresentar de uma forma rápida os personagens, o conflito principal que a gente tem na história, e ao mesmo tempo ele consegue te colocar emocionalmente ligado a essas duas princesas, a Anna e a Elsa. Vocês não sentiram isso? Na verdade é um resumo de história, né? Para preparar o público para o que realmente vai importar, que é o desenvolvimento das duas quando adultas, né? Ou quando jovens. Assim, eu vejo um paralelo, mas assim, enquanto você tem muito mais emoção e motivos e isso é jogado na tela, eu não achei tão emotivo assim em Frozen, me desculpe. Não achou tão emotivo? Não. Ah, tá. Então, é que assim, o problema é de... Eu já vou colocar aqui, que por exemplo, aquele negócio em que você e eu, Carlos, não concordamos em relação ao motivo dela ficar reclusa. Ah, entendi. Então, mas isso é porque é mal explicado. Então, o problema maior de Frozen, concluo eu, que é a falta de comprometimento com a história. Começa que o filme não começa, não tem prólogo com as princesas. Essa informação tem, mas não é um prólogo. O filme começa com o Kristoff, que é o personagem masculino da história. De certa forma, né? Não, de certa forma não. A primeira cena é do... Ele aparece primeiramente. Nós conhecemos o mundo através dos olhos do Kristoff. O universo do Frozen é através do Kristoff, não através das princesas. Porque elas estão presas dentro de um castelo, logo quando começa a história delas. Não, ok, mas eu acho que, na verdade, aquela cena toda que você está se referindo, ela só existe para justificar, na verdade, algo que acontece... Mais tarde. No prólogo delas, exatamente. É simplesmente para poder colocá-lo em um determinado local, para que você aceite depois o que ele acaba observando, digamos assim. Mas testemunha de algo que, se você não tivesse aquela pequena cena no início, aquele pequeno número musical inicial... Ia ficar jogado, tipo, ok, estou aqui. Eu, pelo menos, de novo, essa parte que eu puxei do prólogo, eu não estou querendo comparar no sentido... O peso dramático que tem Up, eu concordo com vocês, que é maior. A forma como aquilo tudo é criado é de uma forma maior. Só que não dá para negar que aqui em Frozen eles fizeram um trabalho muito bom. Você consegue, em menos de 5 minutos, você conhece sim a premissa, você conhece sim as personagens, você passa junto com elas por uma coisa, um momento brutal, e aí você já passa a entender o porquê do que vem a seguir. Não, entendi o que você quis dizer, mas ainda não concordo, não. Acho que a cena do Kristoff poderia ser colocada antes do acidente acontecer, por exemplo. Ok, possível, mas... pra gente não se adiantar tanto ainda com relação ao filme, eu queria fazer uma outra perguntinha pra vocês antes disso. Sérgio, primeiro, me diz, você consegue enxergar também essa nova safra da Disney em Enrolados, Detona Ralph e agora com Frozen. Você consegue enxergar a mão direta do John Lasseter nisso tudo? Posso dizer que sim, porque na verdade você tem animações muito bem feitas, caprichadas. Com certeza tem o dedo dele. Uhum. E Carlos, eu sei que você também gostou bastante do Enrolados, né? Sim, Enrolados eu gostei bastante. Exato. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu li em algum lugar e depois, sabe quando você lê e fecha, eu não sei mais em que página que foi, em que lugar da internet que foi, e eu não consegui achar mais isso. O quê? Mas em algum lugar eles comentavam que, tanto a Rapunzel, né? Sim. Tanto a Rapunzel quanto o Flynn, eles aparecem em alguma cena do Frozen. Sim, ah, é. Na hora que a princesa Anna sai pela primeira vez do castelo, na hora que ela cruza com aquela multidão, eles estão lá. Ah, é? É. Eu só li depois. Mas é só de costas que eles aparecem. Eles aparecem de costas, mas eu acho que a Rapunzel tá mais bem representada nesse easter egg do que o Flynn. O Flynn não tá com cara de Flynn ali. Mas eles são de costas, a roupa é a mesma. Eu sei, mas mesmo assim, não parece ser o Flynn. A Rapunzel, sim, porque ela tá, inclusive, de cabelo cortadinho, como ela aparece no final do filme, do Enrolados. Uhum. Não, é que eu achei interessante isso quando eu vi, porque é uma coisa que a Pixar tem muito, né? De colocar esses easter eggs que relacionam com outros filmes, e apareceu a bonequinha da Boo em não sei aonde, e a boneca de não sei mais quem em outro lugar, e enfim. E isso tem aparecido. Eu não montei na hora, não me chamou a atenção muito, não. É, não, tem outros easter eggs também. Aparece o Mickey na prateleira. Uhum. Não, tem uns assim, mais claros, sim, mas esse foi o que passou, porque. Assim, visualmente falando, o Enrolados e o Frozen conversam muito, né, cara? Sim. Não, sem dúvida. É, o John Lasseter, em relação a isso, né? Na verdade, o que, que ele fez? A única coisa que ele fez foi decidir que ia ter os contos de fada novamente, né? Tanto aí que a primeira tentativa dele foi A Princesa e o Sapo, que não vendeu nada, mas foi um sucesso de crítica. E era em 2D, né? Só que não fez sucesso. Então a tentativa de fazer Enrolados, que o nome não é Rapunzel, é Enrolados, né? Uhum. Assim como Frozen, que não é a Rainha da Neve. Certo. É, mas enquanto Enrolados é diretamente ligado à história, pelo que você mesmo falou, Frozen não tem nada a ver com a Rainha da Neve, né? É, Frozen não. Não, mas aí, Frozen combina com a história, mas não necessariamente se colocasse Rainha da Neve não ia caber. É, eu entendi. E eu acho que essa decisão também de você puxar novamente contos de fadas e princesas, acaba caindo naquela situação em que a Disney é, por essência, o estúdio das princesas, né? Então, com certeza, essa decisão pesou, né? Não, mas, se você pensar por falta de uma boneca, agora eles vão vender duas, né? Com exatamente. É, foi uma coisa até mais... Mas acertada assim, do ponto de vista comercial também pensando. É, se você for ver o cervo que aparece em Frozen, né? E na verdade ele é o cavalo que aparece em... Cara, e o próprio cavalo do Hans também, do outro príncipe... Ah, sim. É praticamente aquele, até o rosto, a forma, assim, os movimentos lembram muito, né? Sim. Muito, até demais a conta, né? Até demais. Não, esse foi o que me... Não incomodou, mas chamou a atenção. Olhei, não, não, mas aí é o padrão, né? McDonald's aí, né? É, fica mais fácil de vender bonequinho depois. E é por isso que eu continuo dizendo que não foi merecido o Frozen ter levado o Globo de Ouro. Moving on. Então, moving on. Olha. Nossas opiniões então, sobre o filme. Qual o problema, filha? Por que você tá evitando um homão desses? É o jeito tosco de ele andar. Seu jeito bronco de falar. O formato meio estranho dos seus pés. E apesar do banho frequente, tem um cheiro insistente. Mas você pode estar certa que é um cara nota 10. Ele trata diretamente da ideia de autoaceitação e descobertas. Esses dois temas estão o tempo inteiro contando os personagens, em especial a Anna e a Elsa. Talvez eu começar com o Carlos. O quê? Pensando nos arcos dramáticos das duas princesas... Assim que você já falou que você vê ela como protagonista, eu não sei. É que eu ainda consigo enxergar dois arcos, de certa forma, distintos ali, das duas, assim, que colocaria, pra mim, as duas como as protagonistas juntas, Mas aí envolve uma coisa muito lá pro final e aí é um spoiler que acaba sendo muito grande, que a gente pode até discutir depois mais pra frente. Elas são as princesas típicas da Disney? Não, sem dúvida não. Começa pela gênese da coisa, né? A Disney queria fazer o quê? A Disney queria fazer o conto A Rainha da Neve. Isso é fato. Assim como fez Rapunzel, a Bela e a Fera, Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida, todos esses aí. O que acontece? No processo de levar as telas, eles descobriram que aquela que deveria ser a vilã tinha toda a graça para ser uma princesa. Então isso já é um mérito, da minha opinião. É um mérito pegar uma personagem que nasceu para ser vilã e eles... E os produtores, porque na verdade não foi os diretores, foram os produtores que assistiram e falaram, ela não é uma bruxa, ela não é vilã. Sabia disso, né? Pela música, né? Pela famosa música Let It Go lá. Let it go, let it go, can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Isso que me deixa muito chateado, porque assim, o desenho não é ruim, não é mesmo ruim, mas também não é muito bom, e dá pra perceber por causa desse quebra-cabeça de informações, é isso que me pegou, porque pelo que eu percebi, eles primeiro gravaram as músicas pra depois começar a produzir o desenho, e aí o elenco todo escalado, ele tava escalado pra uma história muito parecida com A Rainha da Neve, o conto original. E aí o que acontece? Eles pegaram aquela música e falaram que a música era muito legal pra ser de uma vilã. E aí eles acharam que a vilã tinha um arco de história o suficiente pra se transformar ela numa princesa. Cara, né? Eu insisti com você ainda que eu não consigo enxergar. Eu não sei qual que é a opinião do Sérgio. Sérgio, enxergar você também enxerga ela como vilã? Não, ela não, não é vilã. É. A minha pergunta não é... Eu sei que no filme você deixou claro que você acha que eles modificaram isso. Não, ela não é uma vilã, ela não é uma vilã, mas pela própria condição dela, que na verdade, assim, alguns vão enxergar como uma bênção, né, como um poder do bem, outros vão enxergar ela em si, começa a enxergar como uma maldição, e até na hora em que ela chega no castelo, onde ela faz todo o castelo de gelo, em que ela quer se sentir livre, quer dizer, ela não é uma vilã, porque ela realmente se esconde, ela procura sair do meio do convívio social justamente para não machucar as pessoas, porque ela não quer machucar as pessoas, mas ao mesmo tempo ela é uma prisioneira, ela está amaldiçoada. É isso que eu falo, eu não consigo assim... Se tem algum momento no filme em que ela acaba apresentando algum traço vilanesco, é muito mais pela situação em si que é gerada. Eu acho que o filme, ele, na verdade, o desenho, a animação, ela trabalha... Eu acho que eles fizeram um jogo muito inteligente com relação àqueles clichês típicos que a gente tem nos contos de fadas. Por quê? Porque tem vários momentos que, para mim, eles usam muito bem essas personagens e os outros também, tanto o Kristoff quanto... Hans, eles são usados e eles têm certas atitudes que são trabalhadas que elas tentam flertar com o que seria um clichê, mas na hora em que você está falando, lá vai ele fazer aquela mesma coisa de sempre, eles te dão uma reviravolta, uma mudança, e isso torna o filme interessante, as personagens ficam interessantes, elas crescem, e aí eu não consigo desenhar essa coisa do tipo, ela agindo como vilã, ou ela tendo uma atitude como vilã, ou a outra sendo a mocinha. A outra, às vezes, a Ana, por vezes, é inconsequente, a Elsa, por vezes, é exageradamente reclusa ou muito retraída. E eles vão trabalhando com essa movimentação. E aí a gente fica naquilo que eu disse lá no início, de autoaceitação de ambas, as descobertas de ambas. E eu achei isso demais, cara. Sinceramente, eu achei que esse filme... Ele foi acima da média. Como um desenho, ele conseguiu discutir muitas coisas de uma forma inteligente, muito interessante. É, mas é muito modinha você pegar heróis e heroínas e mostrar eles erráticos. Não na Disney, Carlos. Como assim não na Disney? Não, na Disney. Eles não têm esse costume. Os desenhos deles, normalmente, ó, eu até concordo, se você me falar de Enrolados, Detona Ralph, eles estão mudando essa postura e até começaram a utilizar um pouquinho mais isso. Ah, pode sim. Pode ser que as outras animações não tenham isso, mas geralmente na Disney é uma coisa mais fechadinha. Você sabe desde o início quem que é o vilão. Não, sim, mas então, mas esse é o John Lasseter. Isso na Princesa e o Sapo também já tem. Ela não é uma princesa perfeita. Ela é uma princesa com que não quer casar, que quer ter um restaurante. É totalmente diferente de uma princesa que quer casar. Mas aqui elas conseguem ser os dois lados de uma mesma moeda, sabe? Aquela coisa de uma ter o cabelo quase branco, loiro quase branco, e a outra o cabelo vermelho, aquela coisa do calor e o frio, sabe? Dessas coisas sempre ficarem em contradição. Eu não sei. Eu entendi. Mas então, mas eu acho que muito disso aconteceu por acidente. Eu acho que não, cara. Não foi mega planejado. Principalmente sabe o que me passa? Os conflitos que as duas têm, eles acabam sobrepujando o tempo inteiro todos aqueles chavões que a gente tem românticos. É aquela coisa do desenho animado que tem que ter a princesa e tem que buscar o seu príncipe. E os conflitos delas, eles vão tomando determinado tamanho, tamanha proporção, que você não se vê mais tão preocupado do tipo, ah, ela vai ficar com X ou com Y. Não. Ela precisa resolver a situação dela. Ou delas, enfim. Não sei. Eu enxergo um pouquinho dessa forma, que eles passam, que eles conseguiram sobrepujar, passar por isso, assim. É, mas enfim, pra gente não se estender muito, porque tô vendo que a gente. Senão a gente vai acabar contando muito do filme e ficando redundante aqui. Mas, assim, o filme é bonito, sem dúvida, visualmente ele é lindíssimo. As canções, preferencialmente em inglês, são bem melhores interpretadas, né, no áudio original do que a dublagem, apesar de não ser uma dublagem ruim, mas não é uma das melhores de um desenho da Disney, né? Mas enfim, não creio que seja assim o desenho de 2013. Para mim falta algo. Principalmente, aí já pulando para a parte final, eu acho que o final foi muito mal resolvido. Então, mas é que assim, você tem que levar em consideração não só a história. Eu acho a história tudo bem, ela discute coisas muito legais. Mas vamos falar, eu estou falando de produção do filme. Produção do filme começou com a ideia do conto da Rainha da Neve. Você não acha que você está julgando o filme por uma coisa que ele efetivamente não é? Então, mas espera aí, calma que você não entendeu. A produção começou com essa ideia. Que, então, mas ela mudou de direção, então, simplesmente. Então, mas ela mudou de direção pra tudo quanto é lado, é isso que eu tô querendo dizer. Porque, mas, ó, quer ver uma coisa? Porque é evidente... Se você entende mais com essas coisas, deixa eu te fazer só uma pergunta. Se você for falar a direção do arte do filme, do desenho, o design em si, bom, médio, ruim? Então, depende. Eu acho ótimo. Só que é igual eu falei pra você, o vestido da Elsa depois que ela se liberta é um vestido de vilã, é sexy, ela tá de perna de fora. Ele é um vestido leve. É um vestido que ela tá de perna de fora. Se ela tá de perna de fora, é sexy. O vestido é rasgado, fica uma perna pra fora e a outra pra dentro. É um vestido de vilã. Cara, você tem cauda ela, no vestido dela. Liberta. Antes ela tava com um vestido pesado, uma capa pesada, e quando ela tem essa transformação, não, tem que ser um vestido leve. Não concordo, eu acho que o vestido dela na hora em que ela tá no castelo de gelo é muito mais leve do que o do... Sérgio do céu, você tá... Não, peraí. Agora não, senhor. Ó, falando especificamente do número musical que é mais falado, o principal, digamos, do filme, que é o Let It Go. Que é um primor de montagem todo. Sim. Qual que é uma das primeiras coisas que ela faz quando ela se liberta? Usa a magia. Sim, e aí o que ela faz logo na sequência quando ela fala que o frio não a incomoda? Ela faz uma escada. Ela solta a capa. Ah, a capa cara, que pesava nela. Tudo bem. Aquela capa que ela tava segurando de ser reclusa, de não estar vivendo a vida dela. Sim. Ela tira um peso, porque aquela roupa pesava pra então, ela. Então, mas você não pode esquecer que ao mesmo tempo que ela tá tirando a capa, ela tá abandonando a irmã dela lá no castelo. Não. a irmã que ela ama. Não, mas aí vocês estão misturando duas coisas diferentes. O que eu tô falando agora com relação especificamente. Ah, não, não tem essa. Aquela sequência, ela é montada exatamente pra criar essa situação, dessa mudança. E é uma quebra pra ela. Que situação? O vestido que ela veste, o novo, ele tem toda essa leveza e até essa transparência, digamos assim. Eu acho que é menos a ideia do sexo, muito mais da leveza dela se sentir livre. Ah, entendi. Então ela fica de perna de fora porque ela é livre. Exato. É o mundo de hoje, meu amigo. Então a Carla Pérez é livre. Total. Eu acho que o uso das cores no filme é inteligentíssimo. Não, é isso é, visão. Mas o que eu tô querendo dizer é que você não tá entendendo o conflito que tem em produções que se chocaram. Porque uma o filme tava indo pra um caminho quando os produtores falaram: essa música é muito boa pra ser de uma vilã. Esse então a partir desse. Eu entendo que o seu raciocínio, mas eu não acho que o problema não foi nesse ponto. Eu acho que eles não chegaram nesse ponto e falaram: vamos mudar por causa da música. Eu acho que essa mudança veio bem antes. Eu acho que eles enxergaram que aquele conto, do jeito que ele era, não dava pra eles transformarem num desenho da Disney. Eles não. Queriam algo diferente e eles criaram em cima disso. Eu não acho que a música fez a mudança. Essa é a minha opinião. Eu entendo a sua opinião, eu entendi o que você quis dizer nessa mudança, mas pra mim essa mudança foi antes. O projeto foi: vamos nos experimentar nesse conto. Aí você tá supondo que foi antes. Não, mas você também tá supondo que foi depois. Estamos todos supondo. Não, não, eu li exatamente que foi porque os produtores ouviram a música do jeito que ela tá no filme e falaram, porque a música foi gravada como vilã. Por isso que eu tô falando pra você. Aquela música foi gravada como vilã. Então por isso que eu tô falando, quando ela fecha a porta na cara e faz aquela cara de maligno no final daquela música, ela tá sendo vilã. Porque ali, porque essa cena é a cena da gênese da personagem, entendeu? Porque no conto dá a entender que é o que acontece. É uma menina que foi subestimada pela sociedade, ela foi isolada pela sociedade e ela foi viver na montanha, entendeu? Não, essa é a história. Achando que aquela cena, ela não me Não tem achar. Ela é. Aquela cena foi feita dela vilã. Só que aí o que acontece? Quando eles foram repensar, eles pegaram aquela cena do jeito que tá, com ela soltando a capa, blá, blá, blá, blá, blá, e viram um monte de outras coisas boas, que é o que você tá vendo. Tudo isso que você tá vendo tava lá, na cena dela de vilã. E aí entra em choque aquela situação, porque ó, ela como vilã, é justificável que ela abandone a irmã. Super justificável. Primeiro porque nem era irmã. Começa por aí. Na verdade, ela não tinha abandonado ninguém lá, né, no castelo. Eram pessoas que odiavam ela, né? Então isso é muito justificável. Só que aí na história nova fica estranho ela abandonar a irmã e não tá nem aí. Ok. Não é verdade? Okay. Mudando um pouquinho de assunto. Vamos lá. Sérgio, o que você achou do Olaf? Engraçadinho. Nada mais que isso. Ele não... Se ele não existisse, não acrescentaria nada na história. Não é você, Carlos. Não, eu adoro o Olaf, ele é muito bom, mas eu tenho que dar o braço a torcer que também, se não tivesse ele, a história continuaria na mesma coisa. Não ia mudar absolutamente nada. Não. Se vocês assistem Big Bang Theory, também Indiana Jones não faz diferença nenhuma no filme. Como assim? Vocês não assistiram esse episódio ainda? Não. Não apaga. Não entendi. Ó, eu vou dizer o seguinte pra vocês. Eu acho que vocês subestimaram um pouco esse personagem. Ele é um coadjuvante que ele se justifica, ele é carregado de simbolismo, ele carrega o simbolismo da união das duas. As duas, quando na primeira cena do filme, a primeira coisa que elas aparecem fazendo é um boneco de neve. A primeira coisa que a Elsa cria quando ela usa o poder dela livremente é o Olaf. Então, mas... E além disso, mais uma coisa, que isso eu acho que foi uma coisa... Acaba sendo a tradução da música acaba trabalhando um pouquinho. Tem uma música logo no início, no prólogo, que a Ana canta, que em inglês é Do you wanna build a snowman? Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Come out the door, it's like you've gone away. Em português ficou Você quer brincar na neve. Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer. Você podia me ouvir e a porta abrir. Eu quero só te ver. Nós éramos amigas. Ela convida a irmã dela sempre pra fazer o quê? Vamos fazer de novo o nosso boneco de neve. Porque ele era o que fazia. Era daquela época em que a gente era amiga, que a gente era unida. Uhum. Então quando ele aparece, ele aparece pra ajudar a Ana a reencontrá-la. Ele ajuda a Ana em todo um arco de situação dela. E ele tá presente quando as duas se unem novamente. Então ele tem sim um significado e importância. Pelo menos do meu ponto de vista, ele é um coadjuvante interessante. Não. E o legal dele é que ele não precisa ficar. Ele não precisa ser mil Olafs correndo e gritando. E ele não precisa aparecer o filme inteiro. Só o tempo em que ele aparece, ele aparece o tempo suficiente para não ser chato e repetitivo. Não, eu acho que ele é interessante como coadjuvante. Eu gostei muito da versão dublada, muito mais do que a versão original. A versão original é o Josh Gad, né, que faz a. Que é o gordinho do The Book of Mormon. Não, ficou bem interessante. É verdade, ficou bem interessante. Mas então, mas pra cada qualidade que você vê, eu também vejo um conflito. Porque, veja o que eu tô falando. O conto original precisa de tem elementos. Um dos elementos mais importantes do conto original é que a Rainha da Neve, ela é muito poderosa. Então ela pode criar um monstro de neve gigante, entendeu? Pra poder lutar, pra poder impedir as pessoas de entrar no castelo dela. E por aí vai. Ela cria as coisas, porque ela é super poderosa. Entendeu? E não tem justificativa, não tem explicação de por que ela é super poderosa. Ela é super poderosa e ponto. Só que, a partir do momento que você tem uma princesa que tem esses poderes, você tem que tentar justificar. Porque senão fica uma coisa meio assim, tipo, ela é Superman. Eu não senti essa necessidade, sinceramente. Então, mas não, eu sei que não tem necessidade, mas fica estranho que ela cria o Olaf do nada e ela nem sabe, nem tem a consciência disso. Porque ela não tem consciência. Tem aquela cena que ela pega e fala, e esse daí quem é? Ah, foi você que criou. Aí ela, eu criei? Tipo, exato. E aí? Como é que uma pessoa que tá aqui, no final das contas, não tem poder pra salvar a irmã, criou um boneco de neve? E pior, depois ela criou um troll gigante de neve, né? Mas é exato. Mas, Carlos, você acabou de explicar exatamente a sua contradição. O quê? O que você achou que é contraditório. Por quê? Porque no momento de alegria, ela não tem controle nenhum sobre aqueles poderes, mas não, ela cria um Olaf. Pera lá. No momento bom. Como? E no momento que ela tá totalmente brava e revoltada, ela cria um monstro e ela não tem noção nenhuma do que aquele monstro é capaz de fazer. E ela não tem noção nenhuma de que ela tinha dado a vida ao Olaf antes. Não, tudo bem. Mas vamos de novo bater na mesma tecla. Você tá fazendo uma interpretação de uma ação que não existe. Porque essa ação não existe. Não. Não é uma interpretação de uma ação que não existe. Você tá fazendo uma interpretação e eu posso fazer uma outra diferente. E vai ser Eu acho que todos os filmes eles são abertos à interpretação de cada um. Conforme você tá assistindo, você consegue captar o que foi passado. Depende, se tem ação, se tem ação, não tem como você interpretar tanto. Só que no caso aí não tem ação nenhuma. A única ação que existe é ela olhando pro Olaf e falar, eu não lembro de ter feito você. A única ação é essa. Exato, ela não lembra de ter feito, é isso. Mas você viu quando ela fez. Ele aparece claramente na hora que ela tá fazendo. Aparece aonde? Na hora que ela tá cantando, a primeira coisa que ela cria. Ah, tá, tudo bem. Mas aí ela fez de neve normal ali, mas ali ele não ganha vida ali naquela hora. Não, mas você viu que ele foi... Não, ele ganha vida naquela hora, ele só não sai falando. Você não viu ele falando naquela hora, mas ela criou, ele tá vivo. Como você sabe que ele tá vivo? Apareceu ele se mexendo? Bazinga! Não, mas ele tá lá. Você acha que foi depois que ele criou vida sozinho? Não, mas ele aparece quando ela é criança também. Ele tem vida ali naquele momento. Não. Então, não. É isso que eu tô querendo dizer. Bom. Não, a interpretação que você tá fazendo é muito bonita, mas ela é abstrata. Ela não existe. É uma interpretação da sua cabeça. Eu acho que vocês estão querendo, na verdade, caçar muita coisa numa... desenho que é mais simples. Não, você que tá vendo coisa onde não tem, porque não existe ação, então você que tá imaginando a ação. Gente, ainda bem que nós estamos de Sky. É, tá tudo bem. Vocês sigam com a sua interpretação e eu fico com a minha e do pessoal que votou no Google. Não, tá bom, mas a gente não tá aqui um pra convencer o outro. Quem vai ouvir que vai depois achar quem é. Minha intenção quem, não é nem convencer ninguém de coisa alguma. Exatamente. O que eu tô querendo passar simplesmente. Mas vamos lembrar. Eu achei ele interessante, que tornou um desenho interessante, foi isso tudo. Eu não, acho que ele tem um esmero artístico que são poucos desenhos que tem. E tem cenários que são inesquecíveis. Você guarda na cabeça o castelo que ela cria de gelo, a floresta e aquelas gotas de orvalho congeladas. É uma imagem que você vê e você guarda na mente. Então foi uma coisa que me marcou. Eu enxergo as duas irmãs como, complemento e contraponto ao mesmo tempo uma da outra, o que eu acho que é muito interessante, porque você cria um conflito e você cria uma história que fica minimamente interessante. É, de novo, acho legal que o filme faz graça com aquela ideia do amor perfeito, o ato de amor perfeito, enfim, como isso eles chamam, isso é original. Isso eles não tiraram de conto, eles falam, eles resolveram, eles apostaram forte nisso daí, isso não tem conflito. E eu acho isso muito interessante, muito legal. E aquela coisa de você mandar um recado também, de certa forma. Porque são princesas que são capazes de resolver seus próprios problemas. Eu acho isso uma coisa que é interessante, é uma coisa que é interessada para as meninas que vão assistir isso, vai ser é uma lição bonita, enfim. E no Olaf tem uma outra coisa que eu acho muito legal também. Porque ele tem aquela coisa do o fascínio do desconhecido, mesmo o desconhecido podendo destruí-lo. É uma coisa que eu achei interessante. Eu achei legal também por parte dele. Mas enfim, para nós não nos estendermos demais, vamos para as considerações finais. Por uma vez na eternidade, essas luzes vão brilhar. Por uma vez na eternidade, a noite inteira vou dançar. Não Sérgio. Não precisa dizer que você acha o Novato Favorito 2 melhor, mas o que você acha de Frozen? É um filme bonito. Só isso. Nossa, sucinto, né? Carlos? Então, muita gente tá reclamando, dizendo que é um dos piores desenhos da Disney dos últimos tempos. Tem gente que tá falando que é o melhor, por causa dos musicais, por causa do visual, e tem gente que tá falando que é um dos piores, porque eles estão chamando o filme de muito infantil. Eles estão chamando de infantil exatamente pelos pontos que eu tô falando. São coisas que não tem explicação por ação. São coisas que, tipo assim, faz parte de fantasia de criança. Tipo, o Olaf foi criado porque ela ama, entendeu? Tipo, ah, ela criou um monstro porque ela tá nervosa. Então, mas enfim, eu acho o filme muito bonito. Visualmente, ele é sensacional. Mesmo com esse quebra-cabeça, eles conseguiram construir uma história que cabe. E como eu gosto muito de filmes que desafiam a si próprio, né? No caso, Frozen se desafia criando duas princesas, transforma uma vilã numa princesa e por aí vai. Então são coisas bem legais. Então nota 8. com as observações. Ah, dá uma boa nota. Eu acho que minha nota fica por aí também, viu? Ah, é? É. Pra mim, se fosse... Mas a sua não tem observações. Não, na verdade, a minha nota também ficaria em 8 mesmo. Não, eu tenho... É aquilo que eu te falei, eu acho o filme muito bonito. Eu tenho, acho que a única coisa... Eu tenho um pouco de problema, talvez, com o final do filme. Mas não pelo final em si. A gente pode falar do final? Vamos deixar bem claro para as pessoas que estão ouvindo que a partir de agora a gente vai tratar um pouquinho com alguns spoilers. Exatamente. Mas... No final, por favor, agora pare e volte a ouvir o podcast depois que assistir o desenho. Ou leva já junto com você, terminando de assistir no cinema, já aperta o play e ouve o resto. Consegue fechar o ciclo do que na verdade é um ato de amor perfeito, que é lá no início a irmã ter se doado e ter se sacrificado por ela, e ela agora poder fazer a mesma coisa, e aí criar essa dinâmica de que ela, não que eles usam a palavra amor no filme, mas que na verdade é que ela precisava ter mais emoção, ela sentia a coisa para poder controlar aquele poder dela. Eu já Nossa, uma coisa muito legal, desculpa, só que foi de repente apressado. Desculpa te interromper, Juliano, mas eu já não acho, por exemplo, que foi algo que eu discuti bastante com o Carlos e eu ainda não estou convencido, de que ela se isolou por vontade própria. No começo do filme, você tem uma preocupação muito mais do pai dela em isolar a Elsa da Anna do que exatamente a Anna, a Elsa querer se precaver, né? Você vê o pai bem dizer que joga ela dentro do quarto e proíbe ela de qualquer contato com qualquer pessoa, inclusive. Tanto que que o pai fala para os trolls, né, quando vão lá levar a Anna para que os trolls deem um jeito nela, né, que assim, não, nós vamos reduzir o número de funcionários do castelo. Eles trancam a porta do castelo, não deixam ninguém mais entrar dentro do castelo. Quer dizer, é um isolamento, não porque ela queria se isolar, mas é mais uma obrigação do que algo que ela realmente queira fazer. Entendi. Eu não sei se eu enxergo, eu entendo o que você quer falar no início, mas... E isso acaba sendo levado para o final, né? Porque de repente, assim, ah, é o amor, e aí ela consegue o domínio do negócio. Ah, give me a break. Mas é o que eu tava falando agora que eu tava. Não, domínio esse que ela já tinha, porque ela conseguiu fazer o Olaf, conseguiu fazer um troll de gelo, né? Pois é. Mas eu acho que vocês estão confundindo um pouco isso, cara. Isso não é domínio. A hora que ela faz aquela escada e o castelo, é o momento que ela tem alegria. É exatamente isso que eu tava falando. O amor é a palavra que eles escolheram. Ok, fica um pouco piegas jogar, e talvez seja o único tropeço deles com relação àquilo que eu falei dos clichêzinhos e do romantismo. Uhum. Mas, na verdade, aqueles dois atos, a criação do Olaf e a criação do monstro, são dois momentos em que ela tá emoção pura. E era isso que faltava para ela. Ela era uma menina que, quando ela se tornou reclusa, ela ficou muito retraída. E esse fato dela tá tão retraída, ela não se deixava viver, ela não sentia as coisas. E ela não tinha como controlar aquele poder. Eu acho que é essa a mensagem que eles querem mandar com relação. O amor foi a palavra usada, mas é exatamente essa parte do emocional. É sentir mais as coisas. Sentir o que está acontecendo ao redor dela. Tudo bem. E na verdade, é esse o ponto que eu acho que é muito súbito ali no final de solução. Porque esses conflitos todos que a Elsa tinha, eles precisavam talvez ser um pouquinho melhor explicados e melhor explorados ali no final. Usar a palavra amor ficou muito solto. Entendi. Quando ela cria o monstro e quando ela cria o Olaf, eu não acho que ela tá com controle. O controle efetivo do poder ela só tem ali no final. E como é que você justifica o inverno infernal lá que ela cria? De novo, porque ela tá com medo. É a hora que ela tá fugindo do castelo, Carlos. Aquilo é o medo dela? É, ela lembra que ela sai toda... Ela tá com medo, ela olha pra todo mundo, o povo inteiro, quando ela sai do castelo pra fugir. Olha, a princesa Elsa, querem todo mundo... A rainha Elsa, querem dar um abraço nela. A outra, a mulher quer mostrar o filho dela, lembra? Entendi. E ela tropeça e aí congela primeiro a fonte. E depois ela sai correndo por cima. Quando ela percebe que ela pisa na água e consegue congelar, ela sai correndo e foge. E nisso vai criando uma reação em cadeia. Então, essa cena é bonita porque ela mostra de longe... E você vê que cada passo dela vai se expandindo. Não é que ela tem o controle sobre o poder. Não é que ela naquela hora pensou... Quer dizer, de novo, o que eu enxerguei naquela hora. Não é que ela quis, vou congelar. Tanto é que quando a irmã dela vai lá falar com ela, ela fala, você congelou tudo. E ela fala, não. Ela fica assustada, ela não sabe que ela tinha feito aquilo. Ah, tá. Então a moral que a gente tem no final do filme é que tesoura, pedra e papel quer dizer que o amor derruba o medo. Então, é isso que eu tô falando. Não é o amor. Eles usaram, por isso que eu te falei que foi uma coisa que ficou demais. Entendi, A palavra amor foi empregada ali. É. Aliás, eu até vi no filme em inglês eles usam love mesmo, porque eu não sei se foi só na dublagem que veio dessa forma. Entendi. Mas enfim, eu acho que é muito mais, é o emocional, é o sentimento. É. Que eles querem dizer que ela não sentia. Ela era... A coisa dela ter o poder do gelo é uma metáfora para dizer que ela é uma pessoa congelada. Efetivamente, porque ela não podia sentir mais as coisas. Ela foi podada, ela foi. Tiraram isso dela. Tiraram isso dela. Pode ser. Na verdade, é isso que eu enxergo. Por isso que eu falei que eu acho que o final acaba sendo súbito por conta disso. Eles podiam ter trabalhado melhor isso e deixar um pouco mais claro. O arco da Anna, pra mim, ele é fechado, ok. Não ficou faltando nada. Pois é, em compensação da Elsa, eu acho que é muito bonito o final que ela. que ela vira um parque de diversões pra vila, né? Ela vira o play center ali, porque ela pega e fala, todo mundo preparado, todo mundo pronto, aí ela vai lá e começa a botar neve pra tudo quanto é lado, congela o chafariz de novo, né, e todo mundo, é lindo, né, é lindo no sentido de inclusão, porque a personagem que antes, né, era marginalizada, porque ela é chamada de feiticeira, e aí todo mundo agora ama ela, né, só que aí é aquela coisa, né? Por mais que a Disney queira lutar contra uma coisa, ela acaba se afundando no negócio, né? Porque, no final das contas, a Elsa vira uma escrava. No final da história... Você tá fazendo uma interpretação muito exagerada. Não tem interpretação. No final, ela termina sozinha, gente. Ela não tem namorado no final da novela. No final do filme. Novela. Porque não é o interesse pra mim. Exatamente mostrar as duas personagens femininas fortes. Tanto é que eles batem naquela tecla do tipo, nossa, você conheceu o Hans, já vai casar, mas já, menina, você nem conhece ele direito. Eles batem nessa tecla desde o começo com a Anna. Pra ela, ela não precisa de um príncipe ou de um rei pra ajudar ela a tomar conta. Ela é a rainha de lá. E agora, ela tá livre pra sentir. Então, pode ser que apareça algum cara na vida dela? Pode ser que não apareça, mas ela tá completa, ela tem a irmã dela. Uhum, eu entendi. Não, eu entendi. Ela precisa ter um rei, mas precisa ter um final então, feliz, dar um beijo no príncipe encantado. Mas nada tira da minha cabeça que tudo isso é consequência do conflito entre o conto e a transformação que virou o filme. Que não tem jeito. Eu entendo seu raciocínio, mas você entendeu, não pode, né, negar que isso é uma coisa que foi interessante. Porque no conto, no final do conto, obviamente a vilã não vai ficar feliz, né? Então eles tinham um problema pro final, né? Não, bom, enfim, mas torna interessante ali no final. Legal, tá bom, então falamos do final. Mas acho que é isso, né? É. Falamos até bastante. Mas, e não falamos nada da parte musical, que também é fantástica, do número musical que é fantástico. Ah, falamos bastante, ué, da cena. É, a cena. As pessoas devem agora aproveitar no cinema pra curtir, que é bem interessante. Exatamente. Ah, só pra finalizar, pra dar um adendo, se alguém quiser ver melhor a história da Rainha da Neve, tem um desenho russo chamado A Rainha da Neve, que em português ficou O Reino Gelado. Tá no Netflix, não é ruim, eu assisti, não é ruim. É visualmente muito legal. Assim, ele tem uns lances muito protocolares, né, pra poder vender internacionalmente, mas ele tem uma ideia muito boa e um visual muito legal. Vale. Merece Globo de Ouro? Com certeza não, mas merece uma espiada, caso alguém queira conhecer melhor a verdadeira Rainha da Neve. A neve branca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir. Um reino de isolamento, e a rainha está aqui. A tempestade vem chegando e já não sei. Não consegui conter, bem que eu tentei. É isso a respeito de Frozen. É o que nós tínhamos pra falar, nossas opiniões. A gente não ia falar nada de meu malvado favorito, mas o Sérgio insistiu tanto em ficar trazendo toda hora isso. Quem sabe algum dia a gente fale desses Minions, porque pelo visto eles vão ficar muito tempo ainda aparecendo no cinema, né? Vamos. Com certeza. 2015, eu acho. É, já vai ter. Logo vai ter Minions, a Revolta dos Minions, Minions Azuis, Minions de todas as cores. Não se esqueça que, inclusive, a Universal adiou o desenho dos Minions de 2014 para 2015, inclusive para concorrer com Avengers 2. Porque em 2015... Não, Avengers 2 é 2016, não é? Não, 2015. Ah, é? É 2015? É 2015. Não, acho que é pra concorrer com o Batman e Superman. Que Batman e Superman... Que é... que seja uma piada, né? Bem, enfim, é porque como a Universal não tem nenhum grande filme para o próximo ano pra concorrer justamente com esses blockbusters, então eles estão adiando, porque, vamos lá, meu malvado favorito conseguiu quase 900, passou de 900 milhões de dólares no mundo. É, e a Sandra Bullock vai ser a vilã do filme dos Minions. Ah, é? É. Verdade. Já tá ficando melhor, então, a história. Mas é live action, não, né? Não. Portanto, é algo pra se considerar, né? Eu, como disse no primeiro podcast e continuo repetindo, os Minions são demais. Esperamos que vocês tenham gostado de mais esse programa. Comentem, compartilhem, assistam primeiro e depois falem. quiser concordar comigo, pode escrever alguma coisa. Quer concordar com o Carlos, pode deixar só assim mesmo. É, são ideias díspares, né? E quem gosta do meu avanço favorito, dá um curtir pro Sérgio. E bom, estamos espalhados por aí. Nosso Twitter, @LigaDaPoltrona. No Facebook, facebook.com/LigaDaPoltrona. É só procurar a gente por lá, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.